Se liga nessa vibe. Agora eu tô só, hein? Só bebendo, só de boa. Alex Ronaldo. A lágrima tinha virado a minha amiga. Todo dia ela me via. Quando não era noite, era de dia. E agora você vem dizer que ainda tem água aqui dentro. Mentira, mentira, mentira. Semana passada resolvi sair de casa, levar a vida de rolê e esquecer você. E hoje a vida eu levo só, só bebendo, só de boa. E o que tinha aqui dentro evaporou, faz tempo eu fico só bebendo, só de boa. E o que tinha aqui dentro evaporou, faz tempo, amor, eu só lamento. Tinha virado a minha amiga. Todo dia ela me via. Quando não era noite, era de dia. E agora você vem dizer que ainda tem água aqui dentro. Mentira, mentira, mentira. Semana passada resolvi sair de casa, levar a vida de rolê e esquecer você. E hoje a vida eu levo só, eu levo só. Só bebendo, só de boa. O que tinha aqui dentro evaporou, faz tempo eu fico só bebendo, só de boa. E o que tinha aqui dentro evaporou, faz tempo eu fico só bebendo, só de boa. E o que tinha aqui dentro evaporou, faz tempo eu fico só bebendo, só de boa. E o que tinha aqui dentro evaporou, faz tempo, amor, eu só lamento. Faz tempo eu fico só bem.